se voltar para mim, te perdoarei. Por todo o amor que sinto por ti, só agora eu sei quanta falta me faz. Vou te confessar que te amo demais. Não sei o que fazer se você me deixar. Volte logo, meu bem, senão eu vou chorar. Meu amor, meu grande amor, volte pra mim. Meu grande amor, volte pra mim.